Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Razão, emoção em ação e bom tom. Inteligência e loucura dominam a atitude de um bom som. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Razão, emoção em ação e bom tom. Inteligência e loucura dominam a atitude de um bom som. Complicações, elevações, mentes completamente competentes. Obscuro mundo de um passado que nos traz o retrato do novo presente. DRR, somos todos competentes. Máquina fotográfica mais potente com olhar do cego doente. Alienígena prematuro, nascido recentemente. Mais um da gente que confia em sua gente. Por isso que eu digo que a gente tem que fazer algo pela nossa gente. Olhando o beco do gueto, eu vejo fumaça subir. Olhando pro mundo da lua, eu vejo vários manos e manas no cachimbo se destruir, sem evoluir, progredir. A morte é um ponto forte da vida daquele que não tem sorte. Viagem sobrenatural de grande porte. Qual prazer em fazer amor com a morte? Ressentir e ouvir os gemidos dela. Mas tem que dar a sua vida pra viver ao lado dela. Como a marca dela em noite de desespero. Um viciado em várias drogas à procura de um banheiro. Uma luz que não tem paz no corpo que está. Uma alma incandescente que não tem paz no corpo que está. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Razão, emoção em ação e bom tom. Inteligência e loucura dominam a atitude de um bom som. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Razão, emoção em ação e bom tom. Inteligência e loucura dominam a atitude de um bom som. Obtindo pensamentos psicodélicos, maquiavélicos. Sérios demais para serem expostos. Ideias abertas e cérebros com a linguagem concreta e apóstolos. Túmulos e cúmulos da justiça, impostos por meios mortais. Sendo subjugado pela frente e não pelas costas de vários postos e mentes espaciais. E tem mais, sempre mais. Estou ao meio de músicos, atletas e evangélicos intelectuais. Metáforas estatuais. Começando a verdade, reprimidos empresários com as histórias complicadas, como a crise de Saad. Demagogia, verdade, negligência. Cresce com grande pudor. Eu brinco com palavras como regras, nem com programas de computador. A dor e o amor, por favor, me avise quando o sol se pôr. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Razão, emoção em ação e bom tom. Inteligência e loucura dominam a atitude de um bom som. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Razão, emoção em ação e bom tom. Inteligência e loucura dominam a atitude de um bom som. Se for pro lugar mais longe do obscuro, que eu corro mais rápido que o tempo. Chego primeiro que o futuro, que pule apuros. Pensamentos puros sem apuros. Cê consegue contar a porção mágica, causando distúrbios. Absurdo e acústica maior é estéreo. Eu só paro de rimar quando eu sou doente, eu falo sério. Em critério, aprecio, venero, percepção. Naves similares, rimam arte, mas eu sou anfitrião. Razão, emoção em ação, em bom tom. Inteligência e loucura dominam a atitude de um bom som. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Razão, emoção em ação e bom tom. Inteligência e loucura dominam a atitude de um bom som. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Nacionalize remote. Mas eu sou um anfitrião, playboy em ação. Razão, emoção em ação e bom tom. Inteligência e loucura.